anticipated moment in racing. Então, pessoal, voltamos agora, né, para o nosso segundo bloco aí, o bloco das perguntas e o bloco dos nossos palpites aí para Daytona, o feriado de 4 de julho, né, o feriado, um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, e vale ressaltar também onde que se inicia, né, a etapa da NBC Sports, na transmissão da NASCAR agora, né, a Fox terminou semana passada, né, terminou em Sonoma, e agora entra a NBC Sports voltando aí, né, a levar a NASCAR na sua grade. Então vamos, com certeza o time é bom, o time está bem formado, eu tenho certeza que vai dar, vamos ser boas transmissões aí. Oi, Elião. Oi, Elião. O Rick Allen vai narrar a Xfinity e a Sprint Cup? O Rick Allen? Opa, ótimo. Para mim, eu acho que eu sei vocês. O Andy Pirie é foda pra caramba da ESPN. O Mark Joy e Dan, mas eu amo o Rick Allen, cara. Quem é que vai comentar? Vocês sabem? Jeff Burton e Steve Letart vai estar também. Vão ser os três principais aí, né, na transmissão aí. O Bob Labonte também tá no time, né? Outro cara que deve aparecer é o Parker Kligerman. Ele já trabalha, né? O Kyle Pate também. O Parker Kligerman já trabalha naquele programa. Bem que a Fox poderia liberar o áudio original, né? A Fox poderia liberar o áudio original, poderia. Né? Eu torço por isso aí desde quando começou a transmissão da Fox. É uma opção, né, tio? A ESPN... Quase todos os eventos liberam o áudio original. No Speed, né, Léo? Liberava o áudio latino e o áudio... É, o Speed inglês. Liberava. O Speed era bom, hein? Época boa. Bom, vamos então, né, pessoal? Vamos às nossas perguntas aí, né? Que os fãs deixaram pra nós aí. Vamos começar com a pergunta aqui do post aqui, né? Que eu fiz ontem à noite. A pergunta é do Douglas Neri. Ele tem uma dúvida, né? E pergunta, algum de vocês sabe dizer para mim e para os fãs qual foi a corrida da NASCAR com a maior quantidade de mudanças na liderança? Isso inclui pilotos que já haviam liderado pelo menos uma volta na mesma corrida e voltaram para a liderança da mesma. Bom, se eu não me engano, o maior número de ultrapassagens aí numa única corrida foi em Talladega. Esse é o dado que eu tenho aí. Foi Talladega o maior número de ultrapassagens numa corrida só. Foi 88 isso. E 29 líderes diferentes. Isso mesmo. Abril de 2010. Ó, o nosso amigo Guilherme fez a lição de casa e eu falei de cabeça aqui, né? Então. Mas é isso mesmo, 2010, né, foi o maior número de... Teve até um concurso. Teve até um patrocinador que ofereceu, acho que um prêmio lá, meio desafiando os pilotos a quebrar esse recorde. Era até no quando corriam em dupla lá até, né? Que eu acho que era até mais fácil, né? Até uma coisa interessante, né, Hélio? Se eu não me engano, essa também foi a temporada com maior média, né? Se eu não me engano, chegou a 27, se eu não me engano, a média do ano todo, né? De troca de liderança, né? Eu não vou lembrar de cabeça. Se não me engano, foi a temporada de 2010, foi a com maior média de troca de liderança no ano todo. Bom, a outra pergunta é do Douglas Vieira. Ele pergunta assim, o que deve a grande melhora do Dale Jr. nos road course? Ele fez uma grande prova, poderia ter chegado no top 3. Na minha opinião, ele melhorou muito. Não que ele melhorou muito, mas ele fez ele vem fazendo boas corridas em road courses aí, né? Agora acho que um top 3 para ele na ocasião de ontem era um pouco difícil de se acontecer. Ele é um Guilherme? Eu acredito, Léo, que teve a ser muito em questão da experiência dele, né? Que agora é o 16º, 15º ano ele competir em tempo integral, ou seja, somando as duas categorias, né? Ele já deve ter mais de 30 largadas, né? Se não me engano, ele chegou a vencer uma prova em road course pela X20, né? Um dos anos que ele foi campeão. Mas eu acho que também é o chefe de mecânicos dele. E eu não tenho informação, mas imagino que ele também teve, os analistas também teve um treinar em simulador também, né? Regularmente, né? Principalmente porque de uns anos para cá, como citado no bloco anterior, os caras devem estar se preparando melhor, né? Guilherme? Quando até cheguei a botar ele como destaque, né, a gente falando no primeiro bloco e tal. Mas top 3 não tem como. Acho que um top 10 foi tá de bom tamanho. Entendeu? Tinha muito carro muito forte acima do dele. Né? O Kevin Harvick estava forte também. Um monte de gente melhor que ele tava. Acho que foi uma posição boa, positiva. Assim, pro nível de pilotagem dele no road course e que nem o Hélio frisou, são muitos anos de experiência, né? O Dale Júnior não tá no segundo, terceiro ano dele, né? Já vem já de muitos anos, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu preciso encontrá-la. Mas eu vou encontrá-la aqui, a pergunta aqui. Acabei de encontrar. Outra pergunta aqui é do Lucas Herrera. Ele fala assim: vocês acham que o fato do Chris Buescher estar na Roush pode prejudicar o seu futuro, mesmo que já tenha prejudicado a mesmo que tenha prejudicado o Rickenhouse Jr.? Vamos lá. Leonardo, repete a Ó, primeira parte da vocês pergunta, acham por que o favor. fato do Chris Buescher estar na Roush pode prejudicar o seu futuro do mesmo jeito que está sendo prejudicado? Está faltando algumas coisas aqui. Que está sendo prejudicado o Rickenhouse Jr. Ou seja, será que, na nossa opinião, o Chris Buescher está sendo, vamos dizer assim, queimado na Penske, né? Que está cedendo o carro para o Chris Buescher correr, né? Só que a gente sabe que ia ter uma deficiência muito grande na Sprint Cup. Então a pergunta é essa. Que nem eu, no caso, o Rickson Rangel está péssimo, não está nada bem. A pergunta que ele faz é se o Chris Buescher não vai ser prejudicado igual o Rickson Rangel. Eu acho, Léo, que são dois contextos diferentes, né? O Stenhouse chegou como bicampeão da X20 Series, chegou numa equipe, digamos, na época ainda era a melhor equipe da Ford, né? Subir para substituir o Matt Kenseth, né? Já estava num time pronto, era só para compor ali e continuar o legado. Já o Chris Buescher, o que eu até cito, se tem em outros programas aqui, eu vejo na X20 Series um embrião de uma nova equipe, praticamente, né? De um renascimento da Roush, tanto ali com o Buescher, tanto ali com o Bubba, né? São caras que podem fazer na Sprint Cup com a Roush o que o Keselowski fez com a Penske, né? Fazer com que o time cresça, né? Quando eles subirem, né? Por isso que eu vejo, tipo, uma situação diferente, né? Eu acho que. E uma coisa importante, né, Nel? Como na NASCAR a gente tem várias equipes, às vezes você chegar numa equipe grande, já formada, é mais difícil do que você entrar num lugar de terra arrasada, porque dependendo do lugar onde você entrar, você pode crescer com aquele time. E é isso que eu vejo com o Chris Buescher, já que ele praticamente começou do zero, né? O Stenhouse, eu acho que o problema, e até questão de perfil de piloto, né? O Stenhouse, eu acho que é um outro perfil, ele não é um cara, digamos, que vá fazer um time crescer do zero, assim. Já o Buescher, eu acho que ele parece ter essa capacidade. É, Guilherme? Fechei 100% contigo, é. Só complementando um pouquinho a questão do Stenhouse, para mim ele tá. O Stenhouse é um produto do, né, da Xfinity, né? Tipo, ele, assim como outros pilotos que deram certo, né, na categoria abaixo, subiram, não deram certo, e eu acho que passou o momento. Eu acho que a Roush precisa reestruturar. Eu tô falando de sprint agora, né? Precisa reestruturar, dar alguns passos para trás. Vai ser inevitável. Eu acho que é o primeiro ano do Bubba Wallace na Xfinity. Eu acho que ele vai ficar mais um ano ainda. Acho um erro do velho despachar ele, até porque o outro menino lá da diabetes lá aquele lado só tá fazendo figura, né? Porque é muito, muito ruim, né? O Ryan Reed aquele, né? E o Bubba Wallace é o primeiro ano dele, né? Ele entrou já com dificuldade financeira dentro da equipe. A gente sabe qual que é o modelo, né, que a Roush adota, né? Tu que tem que levar grana, né? Eu não te coloco aqui dentro se tu não tiver dinheiro. Na pista ele tá demonstrando, né, talvez não toda a performance que o Buescher tá apresentando, mas tá andando bem, tá andando na frente. Essas últimas duas provas ele teve um pouco de azar, né, na hora de finalizar a prova, mas andou sempre na frente. E o Chris Buescher é isso que tu falou, né? Eu acho, até acho que um terceiro ano na Xfinity vai ser um erro para ele. Eu não sei o que a Roush vai montar para ele, que estrutura que vai montar para ele, né? Um quarto carro ali eu acho que vai atrapalhar a Roush mais ainda. Não sei quais que são os planos agora no final do ano com o Greg Biffle. Não sei quais que são os planos também com o Stenhouse Jr. Que nem o Léo frisou no bloco passado, que a dança começa mesmo para valer. E os boatos e notícias começam ali a partir de agosto. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu não sei se tu concorda comigo, né, Hélio? Mas eu acho que a Roush precisa dar alguns passos para trás. Precisa rever alguns pontos, e eu acho que já começou essas mudanças na Xfinity, né? Voltaram a andar bem, voltaram a ter vitórias. Tá, ainda não estão com força suficiente para desafiar o carro 54 e o carro 22, né? Até porque tem os cup drives que dividem os volantes aí, né, desses carros. Mas eu acho que é bem, bem, bem, bem por aí mesmo a situação. Uma coisa, só finalizar aqui o ponto, acho que o Buescher deve subir ano que vem, nem que for para correr em um. Eu acho também muito perigoso, né? Eu acho que vai concordar comigo. Se o Roush não tomar muito cuidado, é perigoso ele perder um dos dois aí, porque o seu Roger Penske já, se for vendo, é o Keselowski, ele pegou pronto pegou pronto da Hendrick, né? O Logano pegou pronto da Gibbs, né? Não falo nem do Buescher, até do Bubba, né? Mas do jeito que o Roger é esperto, né? Acho que para um segundo ano, terceiro ano aí, ele pode até perder o Bubba numa bobeira dessa aí. E finalizando, eu acho que uma coisa muito importante, um título do Buescher, dependendo da maneira que for, ainda mais em cima do Chase, do jeito que se desenha, pode ser muito importante a chegada de patrocinadores novos, né? Porque a Roush, por mais que a gente fale que tá mal nesse tipo, mas alguns novos acordos estão sendo feitos. Esse patrocinador do Trevor Bayne, eu acho que é um dos únicos que bancam a temporada inteira. Eu também não sei se o valor que eles pagam lá não é muito alto, até pelo desempenho do carro, mas a Advocare com 6 é aquele esquema raro que a gente tem hoje, né? Eu acho que se eles se cansarem do Bayne, eles rapidão chutam ele de lá e colocam outro cara. Leonardo? Tem muita coisa ainda para ser mexida aí, né, não? Bom, essas foram as perguntas dessa semana, né? Foram poucas aí, até porque o espaço de tempo aí para as perguntas serem lançadas foi pouca, né? Mesmo postando logo após a corrida. Mas vamos falar então, né, do final de semana que está por vir aí, né? O final de semana de Daytona, do final de semana do feriado de 4 de julho. Começando a Subway Firecracker 250, né? Vai ser no dia 4, no sábado à noite, né? Vai ser a corrida, começando por volta de 8h30 da noite lá no em Daytona. O entrelist aqui, os meninos da Xfinity Series, temos 44 carros, né? Temos vários pilotos aqui, alguns diferentes aqui, mas só para deixar meio vocês por dentro aqui, né? Uma novidade aqui bem grande aqui, né? O David Reagan vai estar no carro 20, né? No 18 vai estar o Daniel Suárez, no 22, o 22 vai estar o Joey Logano, né? O 33 vai estar o Austin Dillon. O Austin Dillon vai descer um degrauzinho, vai correr lá no sábado à noite. O Eric Jones vai estar no 54, não vai ser o Kyle Busch, vai ser o Eric Jones no 54. Né? Vamos ver se o Eric Jones consegue fazer um back-to-back aí. Lá. E temos também, né, uma novidade boa também, sempre bem-vinda aí, O Bob Garrett, que corre na Arca, né? Ele vai estar no grid aí, vai estar com o carro 85. O Casey Kane vai estar no 88. O Eric Minola vai estar no 98. E só, pessoal, de interessante aqui, realmente é só isso mesmo. No Quem é que 22, no corre Joe no Logano. 22, Léo? Né? Não tinha visto esse lance do Regan no 20. Eu acho que até se o Regan for um pouco esperto, né, Léo? Já que ele não tem contrato para o ano que vem com a equipe do Michael Ott, né? Eu também, meio pelo que ele está fazendo esse ano, eu meio que duvido que ele vá, que a Ott vá assinar com ele, né? Aí um bom lugar, né, pessoal? Que o Brian Vickers, infelizmente, eu acho que ele não volta mais. Mas digamos que vamos cavar um lugar ali na Joe Gibbs Racing, já que ele fez um bom papel no 18 lá. É, Eu só acho não que seria pode um virar bom caminho para ele, né? um Elliot Sadler da vida, né? Chega aí e vira um Zé Gabriel. Ah, mas vamos ser sinceros também, né, o Leonardo? É melhor você ficar dando aquele 34 da front row por 5 anos ali e ter uma chance na Joe Gibbs e na Michael Ozzie voltar para lá, ou arrumar uma bocada dessa na Joe Não, Gibbs então, é que eu Racing, na falei, a série menor, bocada é assim? boa. Só não pode virar um Elliot Sadler da vida, né? Tipo, ir pra lá e começar a andar top 15 aí, todo mundo andando, fazendo top 5, top 10. Tem que ser que nem o Regan Smith, né? Vai lá, faz um bom trabalho, cobre quem aparecer da Toyota, Tem que né? ser assim. Eu acho que seria um Então bom vai, caminho para ele. senhores, vencedor. Austin Dillon. Bubba Wallace. E olho no Chris Buescher, porque o Buescher, se a gente fala que o Ryan Reed venceu em Daytona na primeira prova do ano, muito se deve ao trabalho do Buescher com ele no final da prova, né? E em Talladega, né, por muito pouco que o Buescher não tirou a vitória do Keselowski, né? Foi o Keselowski, Foi. né? Para mim, o Buescher é um piloto perigosíssimo nesse tipo de... Tem mais uma coisa que eu ia falar aqui. Ó, o Tá, Mirola também tem 98. escrito, né? Você citou ele, né? Eu Perfeito. vou votar no Case Keenum. Beleza? Tem alguém Isso respirando mesmo. bem perto do microfone aí, por favor. Estamos ouvindo. Vamos lá para Sprint Cup no domingo à noite, né? 15 para as 8. Perdão, 15 para 9 vai começar a corrida aí, domingo à noite. Um horário bem diferente aí, lembrando que na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, tá? Então, corrida domingo à noite aí, 15 para as 9 da noite aí no domingo. Ou seja, vocês têm um domingo inteiro para descansar, dormir, porque o bicho vai pegar lá em Daytona no domingo à noite. Não, dia É 5. sábado à noite, não? É? Dia 5? Tá aqui com o Viseiro 400. No... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. No... Peraí. Pode olhar. Só confirma aqui, cara. Mas, normal... É, então, mas Mas já mudou. normalmente essa prova é no sábado, né? Dia 5 tá aqui, parecendo dia 5. O calendário que eu tô olhando tá muito louco e dia 5 é no. Tá aqui. Tá no domingo e Tá dia aqui é 5, tá dia no 5, tá dia sábado. 5. Tá muito doidão mesmo. No dia Sky tá dia 5, mas É, sempre foi, né? tradicionalmente essa prova Agora é no. Enfim. mudou também esse. No sábado. A X20 é na sexta-feira? Era sexta e sábado, agora é sábado e domingo. Sábado? Não sei, só se Perfeito, caso perfeito. foi, né, nesse ano eles colocaram, porque dia 6 é feriado, caso eles colocaram no domingo à noite, porque é feriado, mas dificilmente eles fazem isso. Tá certo, né? Porque o qualify da Sprint Cup tá no dia 4. É. Tá no dia 4 à tarde. É isso mesmo. Happy hour na Vamos lá, então. sexta-feira. Perfeito. Ainda bem, porque na previsão aqui da sexta-feira, chuva de É, ainda 93% a bem, porque a chuva 73%. pode aparecer. Vamos lá. A Coke Zero 400, né? Vai acontecer no domingo à noite. O senhor já sabe o horário, né? 15 para por volta de 8h30, né? 8h30 já pode ligar a televisão, pode abrir o canalzinho do stream aí, pode já começar a encher o saco, no nosso saco aí no Twitter. ponto legal, Léo, rapidão, é que vai, com a estreia na NBC, né, vai pegar logo o horário nobre, né? Pra quem não sabe, na NBC, normalmente, o horário nobre é do Sunday Night Football. E vai, né, ser uma a coisa corrida do, né, domingo à noite, né, o horário nobre aí. Com certeza, eu vejo que vai ser um grande evento aí, espero que tenha uma boa audiência também. Vamos lá, 44 carros, deixa eu confirmar aqui, 45 carros inscritos aí, né, da Sprint Cup, de quem precisa se classificar por tempo aqui, é o Jeb Burton e o Brandon Gaughan, né, Brandon Gaughan, se bobear, tá fora mais uma corrida, e o Jeb Burton também, o Jeb Burton também nunca classifica esse carro 26 aí, vai ser mais uma novela. De diferente aqui, né, na Sprint Cup. Ó, pessoal, de diferente aqui eu não vejo ninguém. Leonardo, e o qualify? Vai ser mudaram de novo o qualify. Eu não vi as regras, não, vou ser bem sincero. Mas mudaram de novo. Parece que vai ser apenas dois grupos aí, tipo, igual foi. Vai ser mais ou menos parecido igual foi em Sonoma. Vai ter o primeiro grupo lá, que vai ter o primeiro grupo com um monte de carro, depois tem um corte e os últimos aí fica pro. Os últimos vão ficar aí pro. Pra decidir a pole. Não vai ser mais aquela bagunça que era antes. Bom, pessoal, de diferente que eu não tô vendo ninguém na outra lista aqui. Realmente é isso mesmo. Disse Hogan, mais Twex. Não tem ninguém. Hã? Marco Otto, no 55? Não, vai David Reagan. Vai correr? Não, não tá. Otto largou não, então. Até o final do ano ele largou, né? O contrato. Bom, só se mudar aqui, né? Hoje é segunda-feira ainda. Pode. Então, nem no 66 ele apareceu, né? Curioso. Pode ser que mude isso daqui. Então vamos lá, ele é um vencedor. Pra Sprint Cup, Léo? Então eu vou. Eu acho que vai dar o Austin Dillon também. Vai varrer e vai calar. Varrer no final de semana com o Austin Dillon. Vamos lá, Guilherme. Opa! Pois é. Eu apostei no Mark Murray na última e me dei mal. Acho que vou mudar um pouco. Vou de Ryan Newman. Vai sair da seca. Bom, quem vai vencer essa parada pra mim aí vai ser um cara que o cara que tá precisando vencer aí, ó. Pra mim vai ser o Jeff Gordon. Ah, tá, achei que você ia falar do Tony Stewart, né? O que o Tony Stewart? Só um comentário. Quantos que ele já venceu? Ele essa Daytona aí é a praia dele, né? Ele tem um legado aí, né? Não que é pra... na Daytona, que é na X-Men Series, né? Ele tem, acho que, 9 vitórias. Se não me falha a memória, 9 vitórias que ele tem na X-Men Series. Aí é um tanto muito bom mesmo. Deixa eu confirmar. 6 vitórias. Em Daytona, Léo, o Smoke, Daytona, que é o rei do Sabadão. É o Smoke. Senhores, quer fazer algum comentário aí ou já vamos encerrar essa edição aí? Porque nós precisamos trabalhar. Ah, tenho sim uma lembrança aqui. O meu amigo Guilherme deve estar feliz da vida, né? O meu amigo Pedro Mugardi lá na fazenda do Mato Grosso também deve ter tomado muito sorvete de manga ontem, né? O Guilherme deve saber do que eu estou falando, né? O que você achou de ontem, Guilherme? Feliz da vida, título e campeão, dando a volta por cima. O que você achou? Rapaz, mas deixa eu te contar, eu fiquei nervosão porque eu tive que sair e eu queria assistir essa corrida ao vivo. E desliguei telefone, desliguei tudo que tipo de comunicação, deixei gravando e cheguei em casa e assisti. Assisti antes de Sonoma, cheguei, era 3 horas em casa, fui correndo assistir. Mas foi tenso. Eu acho que esse título é meio a meio, né? Meio do Senna e meio do Piquet, né? Porque o rapaz segurou o Buemi, né? Foi. Mas o que que eu vou te dizer, cara? É o seguinte, ó. É uma categoria, vamos dizer assim, ó. Fraca, né? É uma categoria que mais da metade do grid é piloto de desconhecido para amador, né? Para não dizer coisa pior. Que se salva ali os brasileiros, né? O Boemi e um que outro. O Trulli, que era um piloto que eu curtia um monte na época da Fórmula 1, tá se arrastando, né? Eu vi um fera, eu só vi a hora da largada e um pouquinho, um fera lá que fazia uns 8 anos que eu não vi um tal de Saconha na moto, velho. Falei, meu Deus do céu. E já dando um pulo rapidão aqui, e o que vocês acharam da prova da Indy lá? Rapidão, só para encerrar, porque tem que colocar, porque talvez tenha sido uma das 5 melhores provas que eu vi na minha Muito vida. Muito boa. Né? O que o Leonardo achou e o que o Guilherme achou? Muito boa. Muito boa a prova. Muito boa. Gostei bastante, muito boa, bem emocionante. Bom, pra falar da Fórmula E, parabéns ao Boemi pelo seu vice-campeonato, né? Foi, andou muito bem aí. No final do campeonato cresceu e foi o segundo. O Boemi pipocou? O Boemi pipocou. O Senna que é uma chiqueira ambulante. O Senna é pior que o David Coulthard quando tava no final de carreira. Né? O Senna é muito claro, rapaz. Verdade. Até na Fórmula 1 ele tava assim, o Bruno Senna. Ninguém consegue passar ele. Da onde que ele tira? Ele é bom pra trancar os outros. Né? Ele passou a temporada. Ele é bom pra trancar os outros. Ele é bom pra fechar. Agora pra passar ele não é bom, não. Então ele trancou o Boemi assim, ao máximo que ele pode. E na Fórmula 1 ele também fazia isso. Na Fórmula 1 ele era um. Mas o Boemi ficou lá. Se ele tivesse rodado, o ídolo do Guilherme não tinha sido. Infelizmente, campeão. O Boemi ficou. O Bruno, infelizmente, o Bruno Senna, ele não é bom pra ultrapassar, ele é bom pra trancar os outros, né? Fechar os outros, ele é muito bom. Isso ele sabe fazer. Agora, ultrapassar, ganhar a corrida, não é coisa, não. Hélio, esse ano vai ser com chave de ouro. Nelsinho campeão na Fórmula E, Montoya na Fórmula Indy e Keselowski na NASCAR. Fecha aí, cara. Aí Pedro Bucard chora, velho. Aí chora, velho. Só faltava mesmo o Daniel Soares ganhar na Xfinity, mas esse vai ser mais difícil. A Indy foi uma corrida fantástica pra mim. Apesar do incidente que teve nas últimas voltas lá, não concordei com o que o Giafone falou durante a transmissão da corrida. Falou que aquilo ali não é corrida, aquilo ali é perigoso. Né? Perigoso é, mas todo mundo sabe o risco que se corre. Todo mundo quando entra no carro sabe que aquilo ali tem um risco, porque é um esporte a motor, né? Mas os carros para mim é muito seguro. Então é como o AJ Forte falou, não, eu gosto daqui, a gente só não tinha um bom carro. E o Jafone, mas tinha que falar que não é seguro. Não é bem assim, não. Os carros são seguros, toque vai acontecer mesmo. Voar carro vai voar, porque o carro tá com a aerodinâmica muito estranha, né? Mas assim, uma grande corrida aí, relembrando aí bons tempos aí, né? Como eu já vi já, tipo Daytona, Michigan também é outra pista que merece receber a IndyCar de volta, que parece Talladega, né? 5 filas de 3 carros lado a lado aí. Depois vocês procuram aí. Depois vocês procuram essa corrida de Michigan aí, se eu não me engano, foi 2006, essa corrida de Michigan aí. Onde tivemos bastante carros inscritos aí, tivemos muita troca de liderança também. Foram duas grandes corridas aí, tanto a Fórmula E como a Fórmula Indy, né, a IndyCar, que foram corridas extras aí também. E tem também, né, uma outra corrida também que a gente não podemos deixar de destacar, que foi a monstruosidade. Oi? Winchester, né? Um dos meus pistas favoritos, ó. Winchester é assim. Uma das minhas pistas favoritas, também né, falar, não podemos deixar para trás aí também a monstruosidade que foi o Valentino Rossi vencendo na MotoGP, sendo jogado pelo... Não, a Arca eu vou falar daqui a pouquinho. Ah tá, Léo, achei que você ia falar da Arca. A Arca é o próximo assunto, para fechar, eu vou fechar com a Arca. Também não podemos deixar de esquecer, né, do Mark que ele jogou a moto para cima, realmente jogou para cima a moto para cima do Valentino Rossi. Né, pra mim foi na maldade, pra derrubar mesmo. E o... Não, não era dele. É porque aquela curva não era dele, né? A tangência já estava toda feita pro Valentino. Ele enfiou a moto dentro. Eu até achei que ia dar um acidente feio ali, porque ele enfiou a moto, foi coisa mais horrível. E o Valentino só, sabido. Só não teve grandes repercussões. Eu achei que foi aquele acidente ali. O cara deu porque um... continuou normal. O Valentino, que estava liderando, venceu. O Marques também ficou, terminou em segundo ali, tudo bem. Não, não brigou, não fez nada. Mas se o Valentino cai e o Marques vence, aí ia dar barulho. Ixi, aí o negócio ia pegar. Para encerrar aqui, pessoal, rapidinho, né? Eu vou falar aqui da Arca, né? Correu lá em Winchester. Uma das melhores corridas da Arca, né? Sempre essa pista aí traz grandes corridas aí. Né? Então, parabéns aí ao Austin Wayne Self, que venceu. Esse Self aí que vem fazendo boas corridas. O Self é um piloto que eu tô olhando ele com bons olhos, né? Venceu essa corrida aí no... Não foi o Brandon Jones que ganhou, Léo? O Brandon Jones terminou em terceiro. Morreu na praia, então? Oh, louco. Mas sorte do Wayne Self, porque o Wayne Self, o Leonardo, ele já ele tá com o carro campeão, ele só batia, não fazia nada, já tinha até largado mão dele. Ô, Leonardo. Qual que foi a última? A NASCAR nunca correu, né? E é um traçado tão bacana, a né? Speed Cup, ou já correu ali, foi lá no comecinho mesmo. Quem corria lá era a Ozaki, né? Porque era Indy lá nos 60. Até nesse artigo, no artigo que eu li do... Só terminando sobre a Indy lá, eu falo para todo mundo tentar procurar um artigo do Marshall, do Robin Miller, né? Todo mundo deve conhecer aí, né? Um dos caras que mais entendem dos Estados Unidos, repórter da NBC. Tá lá, foi hoje, hoje é dia 29, né, Léo? No dia 29, no site da Fox, lá, da NBC Sports, tá lá. Ele praticamente, naquela lauda lá, ele coloca o que eu e o Léo achamos, assim, de tudo isso, assim, do que rolou da Índia, dos perigos aqui e ali. Vou até passar para vocês dois colocarem no post Bom, depois, que ali ele esclarecer resume aqui, todo esse sentimento, a assim. Speed Mas Cup termine, fez, que nem quando, né, nem Speed Cup, não era nada, né, tava começando ainda, fez uma corrida apenas em 1950. Então, vamos nem considerar essa corrida aí. Né, então, vamos lá. O Wayne Self venceu, né, sua primeira vitória na Arca, né, primeira vitória em 36 largadas. Agora ele assume a quarta colocação do campeonato, né? O Winchester, o Anyway, perdão, o Anyway Self, né? O Self aí fez uma boa corrida aí. O Graham Enfren terminou a corrida em segundo. Brandon Jones foi o terceiro. Brandon Jones que liderou a maior parte da corrida aí. E realmente ele era o grande favorito aí. O Kyle Whitman foi o quarto, o Joseph Boston o quinto, o Tom Hester terceiro foi o sexto, Josh Williams, James Swenson foi o oitavo, a Sarah foi a canadense foi a nona e o AJ Fake foi o décimo colocado aí, né? Esses foram os 10 correu. Esses foram os 10 primeiros Fake lá em Chester, lá, uma grande corrida, atrás, né, é, corrida sensacional, que aconteceu meio que paralela aí com a Sprint Cup. Aí. Então, eu não pude acompanhar muito não, né? Eu só fiquei vendo na Twitch Line lá, vendo os comentários lá. Eu não acompanhei tão a fundo, né? Mas tava lá acompanhando toda hora as bandeiras amarelas, os toques que estavam sobrando, né? As pancadas que aconteceu. Tava acompanhando lá, tivemos bandeira vermelha também, porque teve um acidente maior lá, envolvendo mais carros, a pista ficou travada, teve bandeira vermelha no comecinho da corrida. Então foi uma corrida à la NASCAR nos seus ovais curtos, né? O oval de 0,5 milhas. Bom, senhores, encerrando então, né, essa edição aí, né? Já falamos um pouquinho de Arca, abrimos aí o leque aí, falamos de Fórmula E, Fórmula Indy, né, e MotoGP. São categorias que nem estão no nosso script, mas nós comentamos ela aí. E então, Eu pergunto a vocês mais alguma coisa ou podemos encerrar a lição de número 80? Eu só quero ver o Léo dar parabéns pro campeão da Fórmula Então, E. vou Só dar isso parabéns, por né? Mais uma agora essa vez vou dar semana. o meu Foi isso olhão, aí, tô galera. pedindo. Vou dar mais uma vez parabéns ao Sebastião Moemi, que foi o segundo, segundo colocado. Não, brincadeiras à parte, parabéns ao Nelsinho, né? Chegou aí meio desacreditado, sem objetivo algum, chegou aí só para praticamente participar do campeonato, né? Nem se cogitava que ele terminaria o campeonato. Mas ele viu que o negócio ficou sério aí, que dava para lutar por algo aí, e lutou por algo e foi campeão aí. Claro que de muito custo foi esse título aí, né? Muita coisa aconteceu aí nesse final de semana em London. Para mim, escolher a pista errada para o final de campeonato, uma pista não tem nada a ver, uma pista completamente travada, para correr daquele jeito lá, corre no fundo de casa, que eu acho que é melhor, né? Uma pista que não ofereceu uma competitividade para um evento que como seria o decisivo do ano aí, que sempre é a última corrida, né? Se tá tudo decidido, beleza, mas um evento que tava tudo ainda a se definir ainda, ter uma corrida tão, uma pista tão indecente, uma pista completamente fora do padrão de um evento final de campeonato aí. Então, parabéns, né, Leão, fazendo a sua vontade. Parabéns ao Nelson Piquet Júnior pelo seu título, né? Lembrando que fazendo comparações aí, né? Ele que foi campeão de uma categoria top aí, né? Que ainda não é top, uma categoria ainda desconhecida, mas ele foi campeão pela mesma quantidade de pontos que o pai dele foi campeão pela primeira vez na Fórmula 1, apenas um ponto separando ele do segundo colocado aí, né? No lá no na Fórmula 1, eu se eu não me engano, foi contra o, eu não lembro direito não. Não, eu não vou lembrar, não. Eu não lembro. Quando o Piquet foi campeão. Não, foi em 80. O Piquet foi campeão em 82, Alan né? Johnson, não? Não. O primeiro título dele foi em 82, Não manjo 87, nada, sei lá. não sei, Ah, eu não faço lembro, não. ideia. Esqueci. Eu até tinha visto ontem, mas esqueci. Então, parabéns, Nelson Piquet Jr. aí pelo seu título aí, né? Agora, quem sabe as viuvinhas do sorveteiro aí, né? Podem achar uma categoria para torcer para ele. Bom, senhores, só isso mesmo. Podemos encerrar então a edição? Então vamos lá então. Quero deixar um abraço aí ao Elião, Temos um um abraço a abraço ao todos. Guilherme. Quer falar alguma coisa, Elião, Guilherme? Então, Não, Leonardo, não. só 81, né? Só tô chegando aqui É. rapidão. Então, pessoal, valeu. O Guilherme tá esse final de semana. Ah, é isso Foi o mesmo. Carlos Rodman, eu acho, né? 81, né? Aquele argentino lá que foi até candidato a presidente lá, corria pela Ferrari. Então, Carlos Rodman, em cima do argentino ainda, imagina. A pachecada foi a loucura daquela vez, então, né? Não da Argentina. Mas, enfim. Muito obrigado que ouviu a gente até agora, né? Programa um pouco diferente, né, Léo? Os três blocos juntos. Foi perguntas falando de algumas categorias que nem são da nossa alçada. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Um abraço a todos, né? Valeu mais uma vez pelo convite. Fazia tempo que eu queria participar novamente com o Hélio Lima, né? Estando presente. Desejo a todos, né, uma boa semana. Ao Hélio Lima e seus estudos, né? Falei com um pouco mais de calma, né, Hélio? Não gasta tudo, né, numa vez só, pode estudar devagarinho. Mas a gente está brincando, né? Até as outras vezes que eu participei, eu cito, né, que é importante, né? Eu já passei por essa fase, sei como é importante a gente tem que estar estudando e buscando melhor para o futuro da gente. Não, só estudando, E é o meu trabalho também. Para quem não sabe, eu cuido de um site regional aqui, de esporte local, e digamos que lá eu bato escanteio, cabeceio, chuto pro gol, defendo. opa, Às vezes tomo uns perus aí, exatamente, né? já A viu? gente. Essa é a vida, né? A gente tem que batalhar. Isso aí, sei que o Leonardo também é Não muito tô culpado ocupado, nisso. e ainda mais agora, né? Com a filha pequena, que também já passei por isso, né? Então, sei como é que Isso é. Sei aí como você tá tem os. passando ainda, né? Eu ainda passo, porque chega até tal horário, né? Começa as rotinas, né? Então, E é muito emocionante, espero que assim como o Leonardo agora está conquistando essa bênção, né, que foi agraciado, o Hélio Lima também possa, num futuro próximo, também poder desfrutar de um momento como esse. E a todos, né, uma boa semana, né, espero, Tô de boa, hein, Guilherme? Valeu. como sempre, eu espero que o Pedrão volte logo. Ainda tenho o desejo de uma hora também participar com o Thiago Raposo, né, que eu sou super fã dele também. Mas é isso aí. Tamo na luta. Léo, Hélio, a hora que Guilherme, precisar, é só obrigado aí chamar pelas palavras aí, que a né? gente atende o chamado. É, Um nós abraço para todos. temos sempre o um compromisso, né? Nós não vivemos disso, né? Apenas um hobby nosso. Nós sacrificamos algumas coisas para estar junto aí todo final de semana aí, né? Torcendo para alguma coisa aí, escrevendo alguma coisa, gravando o podcast para vocês aí. E realmente, quem tem filho, quem ainda não tem, eu posso garantir com total firmeza que é uma bênção divina, é uma bênção de Deus, né? Eu estou vivendo esse momento aí, todo dia chego em casa, eu fico de boca aberta, né? Então, é um momento maravilhoso realmente ter um filho, né? Eu falo filho no de modo geral, tá? É um filho ou uma filha, tanto faz aí, sendo um homem ou menina, né? Eu tenho uma menina e estou muito feliz aí, né? E são obras de Deus. Eu perdi a minha mãe, né? Eu ganhei minha menina em novembro e em fevereiro eu perdi a minha mãe. Eu acho que foi a maior sustentação de tudo isso foi ter minha menina. Porque se não tivesse minha menina, não sei nem como as coisas estariam aí. Mas é obra de Deus mesmo que tudo acontece. Elião, obrigado mais uma vez, né? O Elião tá sempre aí. E Guilherme, obrigado por voltar a participar aí, né? Mais uma vez aí. E nessa semana aí, formando o trio wide, realmente o trio wide de verdade. Porque o Elião tava fazendo bastante o side by side. E teve algumas edições atrás aí que era só a volta de Colafai sozinho, só, né? Eu gravando sozinho. Com certeza gravar com mais gente é bem mais interessante, rende muito mais o assunto do que eu ficar falando sozinho. Então, pessoal, obrigado por tudo aí, né? E agradecer também a todos que estão ouvindo a gente aí, né? Todos os fãs aí do podcast aí, que tá toda semana com a gente, né? Obrigado aí mais uma semana, pessoal. Mandar um abraço para todos aí que estão sempre tá com a gente, que envia pergunta, né? Obrigado mesmo, um abraço para vocês, boa semana e fiquem com Deus, né? Para conversar com a gente, você já sabe os caminhos nossos, né? No Twitter, no Facebook, né? Lá no Big One Brasil, né? O Big One Brasil, eu prometo que eu vou postar o podcast no Big One Brasil. Eu ainda não aprendi, é difícil pra caramba. Eu não sei se o meu computador tem problema, que eu não consigo postar. Toda vez que vou postar dá erro, vou fazer o upload das fotos, vou postar alguma coisa lá dá erro, né? Mas eu vou pedir mais uma vez o auxílio pro Thiago Raposo para poder me ajudar. E o Thiagão também mandou um abraço pro Thiagão, que ele tá gravando nesse momento que nós estamos gravando o Trio Wide. Ele tá gravando o Café com Cidade lá, ele e o Fábio Campos, que o Fábio Campos também já esteve aqui com a gente. Então, pessoal, obrigado mais uma semana, né? Vem aí pela frente aí um grande final de semana em Daytona, sempre, claro, Daytona traz uma atenção maior, porque sempre vem grandes corridas aí.